Quadras de Música. Música. Bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 192ª emissão de Quadras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje iremos nos centrar numa quadra temporal e supersticiosa. Neste dia, sexta-feira, 13 de dezembro de 2013, recordamos a famosa e quase histórica superstição sobre a sexta-feira 13. Um dia que, para muitos transeuntes, será como qualquer outro, mas para milhares ou milhões de pessoas é sinónimo de azar. Diz a sabedoria popular que, na numerologia, o 12 é considerado algo completo, como, por exemplo, 12 meses no ano, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos de Jesus, ou ainda os 12 signos do zodíaco. Já o 13, o que vem imediatamente a seguir, é considerado um número irregular, sinal de infortúnio. Juntando a isso, sexta-feira foi o dia em que Jesus Cristo, Nosso Senhor, faleceu. Somando o dia da semana de azar, sexta-feira, com o número de azar, o 13, tem-se, portanto, segundo algumas crónicas, que já remontam ao século XIX, o mais azarado dos dias. Longe desta triskaidekafobia, que nome complicado, amigos ouvintes, triskaidekafobia é o medo irracional e incomum do número 13. Longe desse receio estiveram os Men, grupo de rock proveniente do sul do país de Gales. Formados em 1968, interromperam a carreira conjunta em 1976. 7 anos depois, 83, reapareceram no panorama musical. No ano seguinte, 1984, entre várias mudanças de membros da banda, permutas que se tornaram até uma das marcas habituais do agrupamento musical em causa, os Men lançaram um álbum com um título curioso em janeiro de 84, Friday 13th, ou em português, Sexta-feira 13, gravado ao vivo no Marquee Club em Londres, capital de Inglaterra. Em que dia? Na sexta-feira, 13 de junho de 1983. Numa ordem inversa, iremos escutar 7 melodias do referido trabalho discográfico e iniciamos com versão ao vivo de uma melodia criada por Martinez, Deck Leonard e Mickey Jones com o título Romaine. É faixa 4 do lado 2. Na faixa 3 do referido lado, encontramos uma produção de Deck Leonard que fala sobre uma viagem e a vista. Mais uma vez ao vivo, escutemos The Ride and the View. Sexta-feira 13 é também o título de uma sequela muito famosa no cinema internacional, o que me faz recordar, amigos ouvintes, o título de um outro filme muito conhecido, igualmente da década de 1980, Regresso ao Futuro. Ora, traduzindo para inglês, e com o mesmo nome do LP lançado em setembro de 1973, Mickey Jones, Ryan e Terry Williams foram os criadores da faixa número 2 do lado 2, Back into the Future. Standing on a station waiting for a train. A primeira faixa do lado 2 e depois uma versão estúdio, regressaremos a um concerto dos The Man, fala sobre uma forma difícil de morrer. Jones, Leonard, Ken Whaley e Williams são os responsáveis por A Hard Way to Die. Yeah. seguida, centremo-nos no lado 1 do álbum Friday the 13th, e desta feita em duas versões de estúdio. Iniciemos com a faixa número 3, de Jones, Leonard, Morley, Ken Whaley e Williams, muitos compositores, para a melodia intitulada Kerosene. Of everyone to fill her hungry hole. I was sad.

Rita Peneminha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quatras da Música, um recanto radiofónico que hoje, sexta-feira 13, foi dedicado às faixas do álbum Friday 13th dos galeses Men, gravado ao vivo no Marquee Club em Londres, uma sexta-feira, 13 de junho de 1983. Um dia que, para muitos transeuntes, será como qualquer outro, mas para milhares ou milhões de pessoas, é sinónimo de azar. Para já, hoje, 13 de dezembro de 2013, é sinónimo de azar para os portugueses, pelo menos no Norte, que queriam dirigir-se até à praia, pois olham lá para fora, está dia de chuva. Azar, a meio de dezembro, é muito natural ir para a praia. Para fechar a emissão, ouçamos a faixa de abertura desse LP, completando assim a ordem inversa eleita para hoje. Vamos lá, pedem os Men. E nós vamos. A autoria de Mickey Jones, Ryan, Terry Williams e John, a melodia tem o título Come On. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade.